Esta guitarra é de um cara chamado da minha experiência, do que eu sou muito fã. Vamos pra música. Eu vou pra música agora. Pronto. Eu vou fazer homenagem pro Iago Barros. Eu, que o cara que ele quer que eu fale homenagem pro cara dele, que é Doquinha. Agora vou fazer homenagem pro Gustavo Ritenite. E agora vou fazer homenagem pro Luiz de Santana. Agora vou fazer homenagem pro João Victor. Agora vou fazer homenagem pro Luiz Machado. Agora vou fazer homenagem pro Kaique de Oliveira Fernandes. Agora vou fazer homenagem pro Jonathan Amorim Moro. Agora vou fazer homenagem pra todo mundo que pede homenagem nessa página. Então, porra, legal que chamada KKKKK. Vou fazer homenagem pro Anderson H. Carneiro. Vou fazer homenagem pro Diego Souza. Vou fazer homenagem pro Márcio Campos. Vou fazer homenagem pro Forte Demônio. Vou fazer homenagem pro Jonathan Meneghetti. Vou fazer homenagem pro Jair Gomes Boulos. Vou fazer homenagem pro Bruno Rui. Vou fazer homenagem pro JC Guedes. Vou fazer homenagem pro Olavo Carlos, Davi Cardoso. Vou fazer homenagem pro Lula Rosa VI. Vou fazer homenagem pro Rocha Luiz. Agora eu vou fazer homenagem pro Rodrigo Silva. Agora eu vou fazer homenagem pro Rick Jason. Agora eu vou fazer homenagem pro Adrian Oliveira. Agora eu vou fazer homenagem pro Thiago Costa. Agora eu vou fazer homenagem pro Ricardo Floresta. Agora eu vou fazer homenagem pro Domingo de novo. Agora eu vou fazer homenagem pro Rei Melo. Agora eu vou fazer homenagem pro Gabriel Bricoli. Agora eu vou fazer homenagem pro JC Guedes. Agora eu vou fazer homenagem pro Gabriel Campos. Agora eu vou fazer homenagem pro Jamaicon Sivevoli. Agora eu vou fazer homenagem pro Sarig Delphi Sarigabul. Por favor, agora vamos cantar a música que eu quero cantar aqui com toda alegria para todo mundo que quer escutar. Eu vou falar para vocês agora, eu vim de um país chamado, Brasil em 2003, no país, no Hospital das Clínicas de Jaboatão, de Guararapes. Eu vim para o mundo nas 7 horas da manhã, eu nasci no berço da minha mãe, eu vim com muita alegria para esse mundo. A minha participação no mundo é muito boa, muito significante. Eu gosto muito de viver com as pessoas, e as pessoas são legais, eu gosto de conviver com as pessoas. Eu não gosto muito dessas redes sociais, porque elas são antissociais. Gente, pessoas têm que ser legal com as outras, não bater nas outras, eu falo, não a violência. Petróleo é contra a violência, porque petróleo é de las graças, petróleo. Petróleo não gosta de violência. Petróleo é totalmente contra a violência. Petróleo vem da Espanha e Petróleo sai da Espanha, morre no espanhol, vive espanhol para a vida como sempre tem que viver desse jeito. Petróleo, o petrolenismo e o Rastafari da Luz. É o petrolenismo e o Rastafari da Luz cantando para você toda a sua alegria, mostrando toda a sua cara do Brasil que a gente vive hoje. Pedro, olha algumas grades da prisão. A grade da prisão que não pode fazer aquilo. A gente fica preso numa cela guardada. A gente fica guardado numa cela e você tem que improvisar. Você tem que saber fazer sua vida daí. Tem que mover a partir daí, tem que fazer uma nova vida que não sabemos no que. Nada de saber de fazer o que depois de sermos presos. A gente não pode ser preso, porque a gente não pode cometer crime, a gente tem que cometer amor aos outros. A gente tem que fazer amor pros outros, a gente tem que fazer amor pros outros. É isso que eu falo pra vocês, meus seguidores. A gente tem que fazer amor pros outros. A gente tem que fazer amor pros outros e tudo de bom tem que acontecer. Tudo de bom vai ocorrer nesse mundo tão belo de meu Deus. É isso aí. Agora isto que eu fiz agora foi uma linguagem angelical, que era para chamar os anjos, que era para acalmar o universo agora nesse exato momento, porque o mundo está sofrendo de uma grave epidemia de violência, e essa epidemia de violência não vai durar muito. Essa epidemia de violência vai acabar com toda a certeza minha que eu tenho agora. Vai acabar com toda a certeza minha que eu tenho agora. Vamos fazer uma homenagem pro Bruno Espino. Bruno Espina, Frei Damião. A Ayrton Senna foi um exemplo de brasileiro. Nós devemos seguir o exemplo dos brasileiros, que não foram humildes e nobres para os outros. A gente tem que ser bem para os outros, tem que orar muito por Deus, porque esse mundo está muito violento e não tem mais como sair. A única saída é a igreja. A única saída, temos que fazer alguma coisa, temos que fazer uma mobilização. Nós temos que ser uma pessoa bem de vida, bem de saúde. A saúde pública está deteriorando, a saúde pública está ficando pior, está piorando no Brasil, meu Deus. O Brasil que a gente clama por ele, clama pela República do Brasil. Mas nós temos que cuidar da nossa saúde agora e pela democracia do Brasil. A democracia tem que ser livre, livre da República. Mas, e a liberdade de expressão tem que ser respeitada por todos. A liberdade de expressão tem que ser respeitada por todos. Por todos, Damião Experiência da Cruz, que habita no planeta Terra. Essa é uma música, uma homenagem que eu faço a Damião Experiência da Cruz, que ele era um cantor muito bem, ele era um cantor que fazia exemplo, ele era um cantor mais bem-vindo do Brasil. Damião Experiência, esta é para você, meu nobre amigo. E você está em paz no planeta Lama. Adeus, Damião Experiência. Você deve estar voltando para fuder o planeta Lama. Tchau!